A sura da evidente prova. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Os que renegam a fé dentre os seguidores do livro e os idólatras não estavam propensos a renunciar a seus cultos até que lhe chegasse a evidente prova. O mensageiro de Alá que recitasse páginas purificadas em que houvesse escritos retos. E aqueles aos quais fora concedido o livro não se separaram senão após haver-lhes chegado a evidente prova. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. Não lhes fora ordenado senão adorar a Alá, sendo sinceros com ele na devoção, sendo monoteístas e cumprir a oração e a conceder a zakah, a ajuda caridosa, e essa é a religião reta. Inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Por certo, os que renegam a fé dentre os seguidores do livro e os idólatras estarão no fogo da jena. Nela serão eternos. Esses são os piores de toda a criação. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati ulaika hum khayrul bariyah. Por certo, os que creem e fazem as boas obras, esses são os melhores de toda a criação. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha abada radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dhalika liman khashiya rabbah. Sua recompensa, junto de seu Senhor, são os jardins do Éden, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos para todo sempre. Alá se agradará deles, e eles se agradarão dele. Isso para quem receia seu Senhor.